Os McLeod, McLeod. Usando bem nossa liberdade. Pela missão, pé descalço e de lança na mão. Desse corpo da armadura e canhão. Na linhagem de negros de ação e uma coragem inigualável. Hoje mais não, os neguinhos evoluíram a visão. Transformaram o suor em cifrão. E a vitória é inevitável. E é madrugada, lanceiros negros atacados. Traição do chefe branco deixou desarmado. Soldados negros que lutaram pela terra. Acreditaram na liberdade após a guerra. História que provavelmente você não conhece. Pretos morreram pra marcar as fronteiras do RS. Muito sangue e suor, famílias arrasadas. Talvez por isso oitão seja a resposta mais inflamada. A gente nasceu e conheceu a loucura de perto. Levou alguns anos pra decifrar o errado do certo. Junto com meus mano para o castelo bolei o trajeto. Eu vou ser rei. Comédia, otário que fique esperto. Pouco importa sua opinião. Eu vou atrás da minha condição. Sei que lá de cima meu avô sorri. Junto com mal, com Marte e zumbi. Pela missão, pé descalço e de lança na mão. Desigual contra armadura e canhão. Na linhagem de negros de ação e uma coragem inigualável. Hoje mais não, os neguinhos evoluíram a visão. Transformaram o suor em cifrão. E a vitória é inevitável. Eles não podem ver um negão com carro bom. Já pensam que é ladrão, quem nunca tem condição. Mas que a bala não, vamos mostrar que hoje nós pode. Que os pretos também adquirem os bagulhos sem revólver. Mas nego se envolver, mostrar que tamo adiantado. Sem cadeia, com advogado, faculdade, carro importado. Eu sei que tá assim, mas assim é que tem que ser. Se for pra lutar de novo, eu derramo sangue até morrer. Alicate corta cadeado no apanhador de sonho. Bota ele de cabeça pra baixo, tipo saco de tomar soco. Mano, atuação causa reação dos negros. Que sequestra teu filho, te envia dedo por dedo. Exigem honestidade com racismo. Se desenha princesa Isabel, das chibatas, armas e tiros. Se o Baraque não fosse da genealogia dos maçons, vendia droga no Brooklyn como líder de facção. Pela missão, pé descalço e de lança na mão. Desigual contra armadura e canhão. Na linhagem de negros de ação e uma coragem inigualável. Hoje mais não, os neguinhos evoluíram a visão, transformaram o suor em cifrão. E a vitória é inevitável.